que eu estou falando. São apenas 10h30, tem a noite inteira. Dormia embaçado numa sexta-feira. TV é uma merda, prefiro ver a lua. Preto ex-de rockstar, caminho da rua. Sei lá, vou pra uma festa, se fã. Se os cara não colar, volta às 3 da manhã. Tô devagar, tô a 50 por hora. Ouvindo funk do bom, minha trilha sonora. A polícia cresce o olho, eu quero que se foda. Zona Norte é bandidagem, curte a noite toda. Eu me formei suspeito profissional, bacharel pós-graduado em tomar geral. Eu tenho manual com os lugares, horários de como dar perdido. Ai carai. Prefixo da placa NY, sentido Jaçanã, Jardim Hebron. Quem é preto como eu já tá ligado qual é. Nota fiscal, RG, polícia no pé. O primo do cunhado do meu genro é mestiço. Racismo não existe, comigo não tem disso. É pra sua segurança. Falou, falou, deixa pra lá. Vou escolher em qual mentira vou acreditar. Tem que saber curtir, tem que saber lidar. Em qual mentira vou acreditar? A noite é assim, né, então deixa rolar. Qual mentira vou acreditar? Tem que saber curtir, tem que saber lidar. Em qual mentira vou acreditar? Pô, que cara chato, ó. 15 pras 11, eu nem fui muito longe. Os homens embaçou, revirou os bancos. Amassou meu boné branco, sujou minha camisa do Santos. Eu nem me lembro mais pra onde eu vou. E agora, quem será que ligou? Me espere na estação, eu tô na zona sul. Eu chego rapidinho, assinado Blue. Pode crer, naquele lado de Santana. Conheço uns lugar, conheço umas fulana. Juliana, não. Mariana, não. Alessandra, não. Adriano, o nome é só um detalhe. O nome é só um nome, 953. Esqueci o telefone. Porra, demorou. E aí, Blue, como é que é? Isso aqui é inferno, tem uma pá de mulher. Sim. Trombei uma pá de gente, uma pá de mano. Pode crer. Tô há quase uma hora te esperando. Passou uma figura aqui e deu ideia. Diz que te conhece, pá, chama Léa. Eu? Cabelo solto, do vermelho, estrategicamente ao palmo do joelho. Os caras comentavam visual, os bic e tal, pagando mó pau. Ninguém falou ah ah, mas eu via meio mundo chegando por telepatia. Economizava o meu vocabulário, não tinha o que falar. Falava o necessário, meio assim, é claro, sei lá qual é que é truta. Que não falta mina filha da puta, tudo comigo, confio no meu taco. Versão africana, dão um andemão. Marco, tudo muito bom, tudo muito bem. Sei lá o que que tem, ideia vai, ideia vem. Ela era princesa, eu era o plebeu. Quem é mais foda que eu? Espelho, espelho meu. Tipo Thaís de Araújo ou Camila Pitanga. Uma mistura, confesso, fiquei de perna bamba. Será que ela aceita ir comigo pro baile? Ou ir pra zona sul, ter um grande finale. Amor com gosto de gueta até as 6 da manhã. Me chamar de meu preto e me cantar de Javan. Ninguém ouviu mais, puta que pariu. Fração de segundo, meu castelo caiu. A mais bonita da escola, rainha passista, se transformou numa vaca nazista. Eu vi no James Brown, pá, cheio de ponta. Ela pergunta se eu tenho o quê? Guns N' Roses? Lógico que não. A mina quase histérica meteu a mão no rádio e pôs na Transamérica. Como é que ela falou? Só se liga nessa, que mina cabulosa, olha só que conversa. Que tinha bronca de neguinho de salão. Não. Que a maioria é maloqueiro e ladrão. Aí não. Aí não, mano. Foi por pouco. Eu já tava pensando em capotar no soco. Disse pra mim não falar gíria com ela. Pode crer. Pra me lembrar que eu não tô na favela. Bate boca, moguela. Será que é meia-noite já? A Cinderela virou bruxa do mar. Me humilhar não vai. Vai tirar o caralho. Levanta seu rabo racista e sai. Eu conheço essa perversa mó cara. Correu a banca toda de uns playback e cola lá na área. Pra mim ela já disse que era solitária. Que a família era rígida e autoritária. Tem vergonha de tudo, cheia de complexo. Que ainda era cedo pra pensar em sexo. A noite é assim mesmo, então deixa rolar. Vou escolher em qual mentira vou acreditar. Tem que saber mentir, tem que saber lidar. Em qual mentira vou acreditar? A noite é assim mesmo, então deixa rolar. Qual mentira vou acreditar? Tem que saber curtir, tem que saber lidar. em qual mentira vou acreditar? Ih, caralho, olha só quem tá ali. O que que esse mano tá fazendo aqui? Aí, esse maluco veio agora comigo. Ligou, que era até seu amigo. Morava lá na Sul, irmão da Cristiane. Dei um cavalo pra ele no Lausanne. Ia levar um recado pros parentes local da igreja evangélica pentecostal. Desceu do carro acenando a mão. E ninguém dava atenção. Bem diferente o estilo dos crentes. Bombojaco, toca, mas a noite tá quente. Que barato estranho, só aqui tá escuro. Justo nesse poste não tem luz de mercúrio. Passaram 20 fiéis até agora, dá 5 reais. Cumprimenta e sai fora. Um irmão muito sério em frente à garagem. Outro com a mão na cintura em cima da laje. De vez em quando a porta abre um diz. E coça o nariz. Isso sim, isso que é união. O irmão saiu feliz, sem discriminação. De lá pra cá veio gritando, rezando. Aleluia, as coisas tá melhorando. Esse cara é dentista, sei lá. Diz que a firma dele chama Boca S.A. Será material de construção. Vendedor de pedras, lá na zona sul era patrão. Que patrão, caralho, ele é safado. Fugiu do valo velho com os dias contados. Na paranoia de fumar era fatal. Arrombava os barracos e saqueava os varal. Demorou. Bateu na cara do pai do vagabundo. Tá fazendo hora extra no mundo. A noite tá boa, a noite tá de barato. Mas puta gambé, pilantra é mar. Tem que saber curtir, tem que saber lidar. Ó, oh, mentira, eu vou acreditar. A noite é assim, já sabe que não, já sabe que não. Qual mentira vou acreditar? Já sabe que não, já sabe que não. Qual mentira vou acreditar? Tem que saber, já sabe que não. Tem que andar esperto, mano. Qual mentira vou acreditar? Eu não confio nem na minha própria sombra quando eu saio. Vou dar um rolê, mas tem que saber curtir, tem que saber lidar, moro? Qual mentira vou acreditar? Qual mentira vou acreditar? Qual mentira vou acreditar?